Alfa Inc. Delta, prossiga. Firmando então a intenção de reboque do pátio 3 até o gate 09. Sente, reporte para ingresso no pátio principal Alfa Inc. Delta. Siga. Será 6251, até o pré-aprovado 360. Será aceito, aguarda a recoordenação. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é o 5067 e o controle 119.8. Alf, antes dessa solicitação, autorização para ingressar no pátio principal até o Finger 9. Autorizado, Alf, Yankee Delta, até o portão 09, reporte no término. Gente, obrigado. Frank Delta. Bom dia, até a próxima. Obrigado, chamo pro táxi. Na praia de Bonfim, para a chegada Bonfim, desça para o nível 050. Taxa direita, via Índia, no ponto de espera, chama o tronco para decolagem. Ali decola 6251, no vento calmo. A 251, decolou 32, chama controle 1198. 198, bom dia. Xenebe 251, decolou Andael, bom dia. Bom dia, Xenebe 251, contato o radar, feito da Elk. Xenebe Andael, 6251. Já no curva direita, pode voar direto Leda? Direto Leda, 6251. Bom, graças. modelo dessa 4000 é 2012 da 357. Sete, aposto pelo desse 2000 pés, ajuste 102, reporte localizado a 10 de VLS. Aposto pelo desse 2000, reporte localizado a 10 de VLS. Xené 625, chame sempre Recife, frequente 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 351, 3395, já bom dia, né? 3, 325. localizadora da 357. Da 357, livre LS, chama torre 118, decimal 95. 895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, 3597, estabilizado no localizador. 3597, baixou e travou? Abaixando e travando no momento, 3597. Só abaixar e travar. Confirmado, baixar travado, 3597. 3597, pouso autorizado, carteira 10, vento calmo. Direita no 2119. Direita 1219. Só para informação, o papi aí, o do lado esquerdo, ele tá dando diferença com o papi do lado direito, tá ok? 3 a 2, ontem e hoje a mesma coisa. Tá ok, a gente vai informar que é a Electric Ferro. Muito obrigada pela informação. Obrigadão. Alô, Salvador, bom dia, campo 3517. Tá 3517, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Já foi informado em Freiro, ok? A respeito do balizador. Tá, Matheus, acabou de chegar aqui, obrigadão, hein? Nada.